inquérito policial. Hoje em dia, é melhor tratar como uma investigação preliminar. O termo inquérito policial já se encontra meio ultrapassado no âmbito da doutrina voltada para os concursos, porque não se trata mais de somente inquérito. Hoje são questões complexas, envolvendo atividades complexas. Persecução penal é a atividade que consiste em investigar, processar, comprovar e julgar uma infração penal. Persecução penal se divide em duas fases. Uma envolve investigação preliminar, está no artigo 144 da Constituição, que atribui a autoridade policial à presidência da investigação preliminar. E uma outra fase processual que envolve a ação penal, que ocorre em juízo. Então, a persecução criminal se divide em duas fases, uma pré-processual, que é a fase do inquérito, ou da investigação, né, preliminar, e uma fase processual que ocorre em juízo. Quem promove o inquérito policial? Põe em regra a Polícia Judiciária, está no artigo 4º do Código de Processo Penal. A investigação, em regra, no Brasil é policial, mas outras autoridades também podem investigar delitos, está no mesmo artigo 4º, parágrafo único do CPP. Então nós temos lá o caso das comissões parlamentares de inquérito, investigando, inquérito policial militar nos crimes militares, nós temos as autoridades administrativas nos procedimentos, nos processos administrativos, nós temos os casos de lavagem de capitais, a COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, também investiga, nós temos o Banco Central investigando nos crimes financeiros, etc. Está aí o artigo 4º, parágrafo único do CPP. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais do território em suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá as de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Observação importante: caso de instauração de persecução penal nos crimes contra a ordem tributária definidos no artigo 1º da Lei 8.137, Lei que trata dos crimes contra a ordem tributária. Somente se legitimará a instauração da persecução penal, da investigação preliminar, inclusive, mesmo em sede de investigação policial, né, e confirmando, após a definitiva constituição do crédito tributário, pois antes de que isso ocorra, o comportamento do agente será penalmente irrelevante porque manifestamente ativo. Isso é a posição do STF. Nós temos aí um agravo regimental no habeas corpus 88.657 do próprio Espírito Santo, em que o ministro da República pertence, assim afirma. Crime material contra a ordem tributária, da Lei 8.137, lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo. Falta de justa causa para ação penal. Lembrar que, nesse caso, entretanto, o processo, o curso da prescrição é suspenso. Não se pode instaurar, né, um inquérito, mas a prescrição fica suspensa. Essa é a posição do STF. Nós temos aí a posição do STJ, do ministro Gilson Dipp, da quinta turma, indo no caminho inverso. Ó, inclusão no regime de parcelamento da Lei 10.684, suspensão da punibilidade, requisitos comprovados, estelionato, trancamento de inquérito policial, ausência de justa causa não evidenciada, conduta que não se encontra livre de controvérsias, necessidade do procedimento inquisitorial para apuração dos fatos, mero indiciamento, constrangimento legal não configurado. Então, são posições diferentes aqui do STF contra a instauração da persecução penal para aqueles que parcelam suas dívidas tributárias e o STJ caminhando na linha inversa, admitindo a instauração. Outras autoridades. Há outros inquéritos presididos por outras autoridades? Sim, aqui estão elencados. Nós temos inquéritos contra membros do Ministério Público, quem preside é o Procurador-Geral de Justiça. Nós temos, na Lei Orgânica Nacional da Magistratura do Ministério Público, nós temos os inquéritos presididos contra juiz de direito, Quem presidia é um desembargador sorteado, está na devolução da magistratura nacional. Nós temos os inquéritos contra autoridades que gozam de prerrogativa de função, parlamentares, ministros, que serão presididos por um magistrado da corte competente. Nós temos aí a investigação contra o deputado federal, quem preside o ministro do STF, investigação contra o desembargador, quem preside o ministro do STJ, e assim por diante. E nós temos os inquéritos presididos pelas autoridades administrativas, no caso das infrações administrativas. No que tange à linha C, nós temos a seguinte observação, no que concerne aos inquéritos contra autoridades que gozam de prerrogativa de função, parlamentares, ministros, etc. O que ocorre nesses casos é que o ministro relator ou desembargador do TJ não presidem o inquérito policial. Continua, o inquérito policial continua sendo presidido pelo próprio delegado. O que ocorre é que o STF, STJ ou TJ passa-se o órgão perante o qual tem tramitação o procedimento investigativo. Mas, mesmo nesses casos, o delegado de polícia continua presidindo o inquérito policial. O tema atual, né, investigação preliminar feita pelo Ministério Público, se tem validade ou não. Então nós temos aí, as leis vigentes não prevêem expressamente essa possibilidade do Ministério Público presidir investigação criminal. Não resta dúvida que o MP pode presidir investigação ou inquérito civil, mas a questão é no âmbito criminal. Nós temos a posição do STJ, que admite, pode, está no HC 55.500 da quinta turma e no HC 43.030 da sexta turma, e em que o STJ foi expresso no sentido que o Ministério Público pode investigar criminalmente, inclusive colhendo depoimentos. O que é vedado ao MP é a atribuição para presidir inquéritos policiais, porque são privativos de autoridades policiais. Nós temos a posição do TRF5, que esses slides foram feitos para o concurso do TRF da Quinta Região, em que se encontrou apenas um julgado, seguindo a linha do STJ, admitindo a possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público. E nós temos a posição do Supremo Tribunal Federal, mesmo o caso ainda se encontrando em aberto, está sendo analisado esse tema, mas algumas decisões de turmas mais recentes rejeitaram a possibilidade do Ministério Público presidir investigação policial. Agora, o MP pode investigar os crimes cometidos no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está no artigo 201, inciso 6º. Compete ao Ministério Público instaurar sindicância, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude. Parágrafo 4 diz que o representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar nas hipóteses legais de sigilo. E o MP também pode investigar os crimes cometidos no caso do Estatuto do Idoso. Artigo 74 do Estatuto do Idoso diz, no inciso 6º, que compete ao Ministério Público instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção do Estatuto do Idoso. Nós temos aí, confirmando isso, o habeas corpus 82.865, de Goiás, em que o ministro Nelson Jobim, ex-ministro do STF, confirma isso: abuso sexual contra menor, legitimidade do Ministério Público para instaurar sindicância. Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público tem legitimidade para instaurar sindicância para apuração de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além da competência que lhe atribui o ECA, passível entendimento dessa corte de que o Ministério Público não necessita de inquérito policial para instauração penal. E por aí vai. O Ministério Público investiga o que acompanha a fase preliminar. Está impedido de oferecer denúncia? Não, não está. Está na súmula 234 do STJ. Então ele pode aparecer no polo ativo e oferecer denúncia. Ele pode oferecer denúncia mesmo tendo aparecido no polo ativo da ação penal. Está aí a súmula 234 do STJ, que diz: a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Outra situação interessante diz respeito à investigação particular, se ela seria válida ou não. E sim, a investigação particular é válida. Uma vez concluída, ela deve ser encaminhada à polícia ou ao Ministério Público para as devidas providências. Lembrar, não esquecer, apesar de já estar batido, que pela Lei Falimentar, Lei 11.101 de 2005, o inquérito para apuração dos crimes falimentares, que antes era do juiz de direitos, agora é policial, está no artigo 187 da Lei 11.101 de 2005. Os juízes e a investigação. O juiz pode presidir investigação preliminar? Bom, o juiz de direito, em regra, não investiga, mas em duas hipóteses, ele pode, o juiz brasileiro, continuar investigando. Nos casos, primeiro, de crime praticado por próprios juízes, e no caso dos crimes praticados por quem tenha foro por prerrogativa de função. Nós falamos linhas atrás, slides atrás, relatamos essa situação que, na verdade, o IP nesses casos é presidido pelo delegado de polícia e a tramitação que ocorre no tribunal competente. Então, apesar de haver todo esse controle por essas autoridades desses tribunais, o delegado de polícia continua presidindo o inquérito policial, mesmo nesses casos. No que concerne o crime organizado, nós temos que analisar. O artigo 3º da Lei 9.034, Lei do Crime Organizado, permitiu ao juiz de direito ampla investigação nos casos do artigo 2º, inciso 3º. E esse dispositivo dizia que era permitido ao juiz o acesso a dados, documentos, informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais. Duas dessas disposições foram objeto da Lei Complementar 105 de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e das outras providências, envolvendo dados bancários e financeiros. Então, hoje, no que envolve dados bancários e financeiros, a Lei Complementar 105 de 2001 é que revoga, redisciplinou toda essa matéria, revogando o artigo 2º, inciso 3º, por incompatibilidade em relação a essas duas questões: a investigação que envolva dados bancários e financeiros. Do artigo 2º, inciso 3º, restava apenas duas outras hipóteses, que seriam os dados fiscais e eleitorais. Esse específico ponto é que foi objeto de decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade 1570, e a posição do STF foi julgar inconstitucional o artigo 3º da Lei 9.034, Lei do Crime Organizado, no que se refere aos sigilos fiscais e eleitorais. Então, por conclusão, o artigo 3º da Lei dos Crimes do Crime Organizado, Lei 9.034, perdeu o sentido e eficácia jurídica. Não tem mais validade, nenhum juiz mais pode investigar o crime organizado no Brasil. Não tem mais amparo legal e constitucional essa atividade. Numa parte, porque o artigo 3º foi revogado pela Lei Complementar 105 de 2001, como vimos, né, referentes aos dados bancários e financeiros, e noutra parte, referentes aos dados fiscais e eleitorais, perdeu eficácia em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da investigação do juiz nesse caso. Juizado de instrução. Existe juizado de instrução no Brasil? Não, não existe. Juizado de instrução significa que um juiz de direito pode presidir a investigação de modo sistêmico. Isso não existe no Brasil. E lembrar para concurso que não existe processo judicialiforme no Brasil. Isso existiu até a Constituição de 88, que seria o processo iniciado por juiz ou delegado de polícia, né, no caso de lesão culposa e homicídio culposo. Isso hoje não é mais possível, porque o titular da ação penal é o Ministério Público por força do princípio acusatório. Distinção entre polícia judiciária e polícia de segurança. A diferença entre polícia judiciária e polícia de segurança, ou ostensiva ou preventiva, essa última, polícia de segurança, é que a primeira atua em regra depois de cometido o delito e a segunda atua preventivamente. Tudo em regra, né? Há casos em que a polícia judiciária atua preventivamente e há casos em que a polícia de segurança atua preventivamente. Qual a natureza jurídica da polícia judiciária? Ela é auxiliar da justiça, está no artigo 3 do CPP. Qual a natureza jurídica da Polícia Rodoviária Federal? da Polícia Ferroviária Federal e da Guarda Civil Metropolitana. Elas são polícias de segurança. Não são polícias judiciárias, são polícias de segurança. Quem exerce a função de polícia judiciária no Brasil é a Polícia Civil e a Polícia Federal e a Polícia Militar em caso de operação de crimes militares. Essa aqui também é a Lei 10.446 de 2002, uma lei que tem que ser lida, e diz no seu artigo 1º que quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, pode o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública, arrolados no artigo 144 da Constituição, né, em especial as polícias civil e militar dos estados, proceder à investigação dentre outras das seguintes infrações penais. Inciso 1, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, se o agente foi impedido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima, formação de cartel, inciso 2, segundo, inciso 3, relativos à violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte, inciso 4, furto, roubo, receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportados em operação interestadual ou internacional quando vem disso da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Observa o parágrafo único, atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministério de Estado da Justiça. Então, está aí uma lei interessante que deve ser lida para quem objetiva estar por dentro desse assunto com mais profundidade. As atribuições da Polícia Judiciária. Então, nós temos a divisão das atribuições da Polícia Judiciária, são critérios de atribuições. Nós temos o critério territorial, cada distrito policial tem seu âmbito de atuação, tem sua circunscrição, o artigo 4º do CPP afirma isso. Em razão da matéria, nós temos a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, de sequestro, de homicídio, etc. Nós temos também as atribuições em razão da pessoa, nós temos a Delegacia da Menor, a Delegacia da Mulher, do menor, delegacia da mulher, etc. Se não observados esses critérios, o que ocorre? Não ocorre nenhuma nulidade, seria uma mera irregularidade. Controle externo da atividade policial, seria possível esse controle externo? Sim, é possível. E quem faz esse controle externo é o Ministério Público, está no artigo 129, inciso 7º da Constituição. Isso depende de regulamentação ainda, na maioria dos estados, mas no estado de São Paulo já foi feita essa regulamentação e o STF decidiu que isso é plenamente constitucional. Agora, de qualquer modo, o controle externo tem sido pouco ou nada atuante. Investigação preliminar. Como é feita a investigação preliminar pela Polícia Judiciária? É feita por meio de inquérito policial ou por meio de termo circunstanciado, nos casos de infração de menor potencial ofensivo. O inquérito policial é dispensável, já que o Ministério Público e o querelante podem, por meio de peça de informação, ajuizar a ação penal competente. Inquérito policial, conceito e finalidade. É o conjunto de diligências que visa a apuração do fato punível e de sua autoria, ou seja, é o procedimento administrativo de conteúdo normativo destinado a apurar a autoria e a materialidade de uma infração penal. A finalidade do inquérito policial é a apuração do fato punível e sua autoria, ou seja, preparar a ação penal para o oferecimento da inicial, fornecendo ao titular do direito de ação, o Ministério Público, os elementos para a instrução da inicial e para formar o convencimento do titular da ação penal, o perito delicto. Está nos termos do artigo 2º, 12º do Código de Processo Penal. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base para uma ou outra. Lembrar uma exceção: o inquérito policial para expulsão do estrangeiro não tem por finalidade apurar a infração penal. Sua finalidade é permitir a expulsão do estrangeiro para e, para tanto, deve ser observado o contraditório. No inquérito policial para expulsão de estrangeiro existe contraditório, ao contrário dos demais. Está no artigo 70 da Lei 6.815, no Estatuto do Estrangeiro. Quem preside um inquérito policial? É a autoridade policial. E o que se entende por autoridade policial? É a autoridade de carreira, mas também autoridades nomeadas. Podemos esquecer que em vários estados a polícia judiciária não está totalmente estruturada e a autoridade policial é indicada politicamente. Está aí o artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território das suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Parágrafo único, a competência definida nesse artigo não excluirá as de autoridades administrativas a quem a lei seja cometida a mesma função. A quem por lei seja cometida a mesma função. Nós já lemos esse artigo, estamos aí relembrando. No artigo 4º do CPP fala-se em competência, jurisdição, né? Mas o correto é atribuição, circunscrição. As regras de competência não são relevantes no inquérito policial. E a circunscrição da autoridade policial é do local do crime, mas se for desrespeitada, é uma irregularidade que não traz consequência à ação penal. Características do inquérito policial. Ele é pré-processual, preparatório, informativo e meio de realização do conjunto de diligências investigatórias, tendo como destinatários imediatos o Ministério Público e o ofendido, e como destinatário imediato o juiz. É uma peça administrativa, seus juízos, portanto, não afetam a ação penal futura. O inquérito presidido por autoridade policial com vícios não anula a ação penal superveniente. E lembrar que isso não se confunde com a situação anômala de a investigação ser totalmente inválida, como reconheceu o STF, no caso em que o MP presidiu a investigação. Não esquecer esse detalhe. O IP é dispensável, isso está nos artigos 12, 27, 39, parágrafo 5º, parágrafo 1º do artigo 46 do CPP. Né, se o Ministério Público contar com documentos suficientes, ele pode ingressar com ação penal diretamente, sem necessidade de inquérito policial. O inquérito policial é uma peça escrita, está no artigo 9º do CPP. Não existe IP oral, nem mesmo o termo circunstanciado oral. No artigo 9º do CPP, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e nesse caso, rubricadas pela autoridade competente. Continuação das características, o inquérito policial é sigiloso, está no artigo 20 do CPP, sigilo é necessário da situação do fato, ou do exigido pelo interesse da sociedade. E o sigilo é no interesse da sociedade e da investigação, lembrar. Agora, o sigilo não vale, primeiro, para o juiz do caso, quem for distribuir o inquérito policial, para o Ministério Público do caso. Essa regra é intuitiva, não está expressa, mas decorre diretamente da natureza do próprio inquérito. Entretanto, mesmo assim, o artigo 26, parágrafo 4º da Lei 86.25 de 2003, diz expressamente que o sigilo da investigação criminal não pode ser oposto ao Ministério Público. Está na Lei Orgânica do Ministério Público. Também o sigilo não vale para o advogado, está no Estatuto da Advocacia. Agora, surge a polêmica de saber se a decretação do sigilo se estende ou não ao advogado, se ele teria acesso ou não aos autos do inquérito, e se houver quebra de sigilo, se a prova sigilosa, se houver prova sigilosa nos autos. Neste caso, o advogado só pode ter vista dessa parte com procuração específica dada pelo interessado. Essa é uma discussão que há algum tempo vinha sendo travada, do acesso ao advogado aos autos do inquérito. Mas está aí, está expresso na Lei 8.906 do Estatuto do Advogado. E a questão do sigilo total, que o STJ chegou a admitir, mesmo contra o advogado do indiciado, quando o interesse público exigisse. Mas o STF atualmente não acompanha a posição do STJ e vem reiteradamente decidindo que não cabe sigilo para o advogado do indiciado. Essa é a posição atual. Lembrar de uma exceção também, é o caso do sigilo na lei de tóxicos, na lei de drogas, no artigo 26, que é concebido no interesse do investigado e não no interesse da sociedade. Então, o artigo 26 da antiga lei 6368 continua em vigor nesse aspecto, porque daí resulta a prática de crime. a corrente que entende que a lei foi revogada. Não esqueça disso. Observação: não se encontra dispositivo semelhante na nova lei 11.343 e também não se encontrava na lei 10.409, né? Ambas as leis que regulam essa questão dos tóxicos. Atualmente, a lei 11.343, que se refere ao termo drogas, não se refere mais ao termo tóxicos. Mas, enfim, a posição aqui é de que continue em vigor esse aspecto da lei, do artigo 26 da lei 6368. Que é o sigilo da lei de tóxicos, é voltada, é concebida no interesse do investigado. Incomunicabilidade do preso, que é outra questão tormentosa. Se o artigo 21 do Código de Processo Penal, que permite a decretação da incomunicabilidade pelo juiz, se essa medida cautelar permite que o juiz a decrete pelo prazo de 3 dias, em detrimento de disposições e de doutrina que afirma que a Constituição não recepcionou esse artigo 21 do Código de Processo Penal. Nós temos corrente nos dois sentidos, que o artigo 21 do Código de Processo Penal foi recepcionado, nós temos corrente que diz que não foi recepcionado pela Constituição. Ou seja, uma corrente que admite a incomunicabilidade do preso, decretada pelo juiz pelo prazo de 3 dias, e uma outra corrente que não. A corrente prevalente é a que não admite o sigilo, exatamente com base no artigo 136, inciso 4 da Constituição, que não admite a incomunicabilidade do preso, nem em caso de estado de defesa e estado de sítio. A Constituição está na Constituição da República. Outra questão, o regime disciplinar diferenciado. Se esse regime torna o réu incomunicável. O RDD permite a visita de 2 pessoas por 2 horas durante um período de 1 semana. Então o réu não está incomunicável, somente existe uma restrição de horário. E observar que não há essa imposição dessa restrição ao advogado, bastando que ele marque apenas um horário para se entrevistar com o seu cliente, que se encontra no regime disciplinar diferenciado. Mais outras características do IP. Nós temos que ele é inquisitivo, não há contraditório no inquérito policial, porque não há litigantes e nem acusados. É um procedimento administrativo de investigação. Não há acusação formal e não decorre do inquérito policial nenhuma espécie de sanção. Esse é um ponto distintivo, inclusive, entre o inquérito policial e outros procedimentos administrativos, outros processos administrativos, em que ocorre algum tipo de sanção. No inquérito policial não ocorre nenhum tipo de sanção. E o inquérito policial não admite suspeição, não poderá se opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Está no artigo 107. Normalmente, a doutrina e o STF alegam que não há contraditório no inquérito policial por se tratar de um procedimento inquisitivo, uma opinião simplista e reducionista. Entretanto, há impropriedades técnicas, erros de concepção nessa afirmativa. Contraditório e inquisitivo não são expressões antagônicas. Pois é possível um procedimento inquisitivo que determine a contrariedade. Inquisitivo é contrário de acusatório. Não é? Lembrar disso. Que inquisitivo não é contrário de contraditório, é contrário de acusatório. Razões para a inexistência de contraditório no inquérito policial. Primeiro, o investigado não é sujeito de direito, ele é objeto de investigação. Segundo, no inquérito policial não pode resultar sanção. E terceiro, a lei e a Constituição não impõem contraditório ao inquérito policial. Observação: poderia haver o contraditório no inquérito policial, nada impediria, seria uma regra possível. Agora, restaria saber se ela realmente seria viável. Para Demercian, essa regra não traria benefício para a sociedade nem para o investigado. Seria assegurado ao investigado o direito de se defender de uma acusação que ainda não foi feita. Ou seja, ele seria colocado na posição de réu sem dominar qual acusação que lhe é imputada. E, por outro lado, a sociedade sofreria danos maiores do que os sofridos pelo investigado. pois eles fariam de tudo para prejudicar a investigação. A gente sabe que na prática não existe nenhum investigado que coopere com a investigação. Daí as dificuldades. É possível arguição de suspeição das autoridades policiais? Não. Está no CPP, no artigo 107, conforme digo. Vítima ou indiciado podem requerer provas? Sim. Está no CPP, artigo 14, que serão deferidas ou não, conforme o caso, a julgar pela autoridade policial, se convenientes ou não. Está aí o artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer quaisquer diligências que serão realizadas ou não ao juiz da autoridade. Lembrar das exceções, que há inquéritos que admitem ou exigem defesa do investigado. É um inquérito para decretar a expulsão do estrangeiro, tem defesa obrigatória. Inquérito para apurar falta administrativa, também defesa obrigatória, etc. Ainda outras características do IP, a legalidade, o princípio da legalidade, todo o ato praticado no curso do inquérito deve encontrar amparo legal, IP ilegal perde credibilidade e pode ser tido como inválido. Oficialidade, no IP atua um órgão oficial, que é a Polícia Judiciária, a oficiosidade ou obrigatoriedade na atuação. No caso da ação penal pública incondicionada, a autoridade policial, desde que existam indícios de uma infração penal, é obrigada a agir, obrigada a investigar. A autoridade não conta com o poder discricionário de agir ou não. Tendo conhecimento da parte da infração, ela tem o dever de instaurar um inquérito, não havendo espaço para discricionariedade neste caso. A Lei 9.099, de 95, substitui o IP pelo termo circunstanciado. Há uma divergência sobre quem tem autoridade para elaborar o termo, entre saber se somente o delegado de polícia poderia ser um ato exclusivo ou se outros policiais poderiam elaborar o termo circunstanciado. E a posição dominante é que qualquer policial pode, em que pese a existência de doutrina de peso, no sentido contrário, defendendo que se trata de atribuição exclusiva da autoridade policial. Ninguém pode arquivar, a não ser mediante requerimento do Ministério Público apreciado pelo juiz. O princípio da obrigatoriedade da titularidade da ação penal. E não obstante essa discussão, cabe salientar que o artigo 69 da Lei 9.099 é expressa no seguinte sentido: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado. Então, o termo autoridade policial aqui é que se discute, né? Uns entendendo que seria um termo genérico, e outros entendendo que esse termo autoridade policial remete diretamente ao delegado de polícia, que é, para a doutrina, a autoridade policial. Mais características ainda do IP. A indisponibilidade, a autoridade policial não pode arquivar o inquérito policial, artigo 17 do CPP. O artigo 17 do CPP estabelece claramente que a autoridade policial não poderá arquivar o IP, que somente pode ser arquivado pelo juiz, mediante requerimento do Ministério Público. Aí o artigo 17, dizendo que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito. E outra característica, o IP é unidirecional. O delegado não pode fazer juízo valorativo sobre a conduta do investigado. Se der um parecer, é considerado errado. Ele deve se limitar a investigar, mas não valorar. Tanto que a ausência de classificação legal da conduta, né, do crime cometido pelo indiciado, é mera irregularidade. Somente na lei de tóxico é que se exige que o delegado tem que fundamentar, porque está enquadrando o sujeito em determinado crime. Nesse caso da lei 6368 e 10.409. E essa última observação vale para a nova lei 11.343, que no artigo 52, inciso 1, também determina que a autoridade policial justifique as razões da sua classificação. Então, nesse caso da lei de drogas, as antigas leis de tóxicos, o delegado tem que fundamentar por quem está enquadrando o sujeito em determinado crime. Atividade administrativa. Atividade investigatória administrativa e atos praticados. É muito comum dizer que o IP é um procedimento administrativo, um mero procedimento administrativo. Paulo Rangel diz muito isso, que a natureza jurídica do IP é um procedimento de índole meramente administrativa, de caráter informativo. este caso de intervenção do Estado juiz. Mas isso é somente válido mediante a abordagem de um sentido amplo do termo procedimento administrativo. Em sentido estrito, é a concatenação de atos em uma determinada ordem. Porque o IP, no IP não há uma concatenação de atos num movimento para frente. Não há, portanto, nulidades procedimentais. No processo penal, a inversão das ordens pode causar nulidade. Já no IP, não ocorre. No IP, não há rito ou ordem predeterminada para a prática dos atos, e eventuais invalidades não contaminam a futura ação penal. A autoridade policial pode proceder a outras diligências que não estejam previstas no artigo 6º. Há no CPP um rol de provas nominadas expressamente previstas, mas há também os meios de provas que não têm previsão expressa e que, pese não previstas, podem ser realizadas se não forem imorais, ilegais ou ilícitas. Esse mesmo critério também vale para o delegado de polícia, ou seja, ele pode colher as provas inominadas, tanto as nominadas quanto as inominadas. Produção de provas. Os artigos somente elencam os atos que as autoridades policiais podem adotar. Discricionariamente, a autoridade policial poderá adotar práticas que entender convenientes de acordo com o caso concreto. Porque o IP não tem um roteiro específico, caberá ao delegado definir as diligências que prefere adotar na ordem que melhor for conveniente para a investigação criminal em busca das provas. No que tange ao requerimento de provas, a autoridade policial não está obrigada a atender aos requerimentos de provas elaborados pelo investigado. Esse é o conteúdo da discricionariedade da autoridade policial. Mas se a diligência foi importante, uma diligência irrepetível, e o delegado, por capricho, não autorizar a realização, esse argumento pode ser usado pela defesa durante a ação penal, é claro. E no caso de requisição de provas, se o MP requisitar a produção, a autoridade policial está obrigada a realizar, uma vez que não se trata de requerimento, mas sim de requisição, isso é, ordem com base na lei. Indiciamento. Lembrar que o indiciamento é um conceito legal, está no artigo 239 do Código de Processo Penal. O indiciamento consiste na formalização da suspeita. O delegado evidencia, pelos elementos colhidos, que há indícios de autoria, que há provas da autoria. Há quem diga que o indiciamento pode ser solicitado pelo Ministério Público ou pelo juiz, mas o indiciamento é um ato discricionário da autoridade policial e somente pode ser feito se houver base ou prova para tanto. Se o delegado se convencer que tem provas, ele indicia. E se ele está certo ou não, isso é outro problema. Basta provas mínimas da prática da conduta. Providências e consequências do indiciamento. As consequências do indiciamento é o interrogatório, averiguação da vida pregressa, identificação criminal, topográfica ou datiloscópica. A súmula 568 do STF, que dizia que a identificação criminal não constitui constrangimento legal, ainda que o indiciado tenha sido identificado civilmente, é uma súmula antiga, a Constituição de 88 revogou e essa súmula está revogada em face das alterações constitucionais. Um civilmente identificado não será identificado criminalmente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Hipóteses legais de identificação criminal. Nós temos aí o crime organizado, Lei 9.034. O STJ afirma que foi revogado o artigo 5º desta Lei 9.034 pela Lei 10.054, que regula os casos de identificação criminal às pessoas identificadas civilmente. E o fundamento é que esta Lei 10.054 regulamentou inteiramente o assunto, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, parte final. Aí dizia assim o artigo 5º da Lei 9.034. A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil. A Lei 10.054/2000 estabelece que o civilmente identificado não será criminalmente, exceto quem não tem documento de identidade, pessoas civilmente identificadas. Nos seguintes casos, nós temos aí o artigo 1º que diz, da Lei 10.054, que o preso em flagrante delito O indiciado em inquérito policial, aquele que pratica infração penal de menor gravidade, assim como aqueles contra os quais tenha sido expedido mandado de prisão judicial, desde que não identificados civilmente, serão submetidos à identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico fotográfico. Parágrafo único, sendo identificado criminalmente, a autoridade policial providenciará juntado dos materiais datiloscópico fotográfico, nos autos da comunicação da prisão em flagrante ou nos do inquérito policial. Artigo 2º. A prova da identificação civil far-se-á mediante apresentação do documento de identidade reconhecido pela legislação. Nesse caso aqui, documento de identidade reconhecido pela legislação também envolve outro tipo de discussão. Quais documentos de identidade? CPF, título de eleitor ou seria somente a cédula de identidade? Artigo 3º diz que o civilmente identificado pelo documento original não será submetido à identificação criminal, exceto quando, inciso 1º, estiver indiciado ou acusado pela prática de homicídio doloso, crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, crimes de receptação qualificada, crimes contra a liberdade sexual ou crimes de falsificação de documento público. Esse inciso 1º também é criticado pela doutrina, que elencou alguns crimes em que é obrigatória a identificação criminal, mesmo que a pessoa seja identificada civilmente, mas não se sabe qual o critério estabelecido para tanto, né? Com os crimes deixando outros até de mais gravidade fora. Então, esse inciso primeiro é criticado pela doutrina. Nós temos o inciso segundo, que possivelmente identificado não será identificado, exceto quando houver fundado suspeito de falsificação ou adulteração do documento de identidade. Inciso terceiro, o estado de conservação ou a distância temporal da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. O inciso 4, constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Inciso 5, houver registro de extravio de documento de identidade. Inciso 6, o indiciado ou acusado não comprovar em 48 horas sua identificação civil. O artigo 4º da Lei 10.054 diz que a cópia do documento de identificação civil apresentado deverá ser mantida nos autos de prisão em flagrante, quando houver, e no inquérito policial, em quantidade de vias necessárias. Isso que não está ocorrendo, não tem ocorrido em muitos casos aqui no Espírito Santo, principalmente no interior do Estado, onde nem sequer a identificação criminal, em caso dos crimes, em caso do parágrafo primeiro, tem sido adotada, por falta de condições, principalmente, para de trabalho. Promotores e juízes não serão identificados criminalmente porque não podem ser indiciados. Está no Lei Orgânica do Ministério Público e no Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E os protegidos por tratados e convenções internacionais não serão identificados criminalmente pelo mesmo motivo, ou seja, porque não podem ser indiciados. Em hipótese de dúvida sobre identificação civil, a identificação criminal é obrigatória. Isso está lá lido, a gente leu ali no slide anterior, e se refere às hipóteses de identificação civil criminal, mesmo sendo a pessoa identificada civilmente. Então é isso. Havendo dúvida, não, a identificação criminal é obrigatória. Desindiciamento. Se caiu numa prova de delegado, se caberia essa figura, desindiciamento. Se o concurso for para delegado, deve responder como se trata de um ato discricionário do delegado, o indiciamento, ele pode fazer, ou seja, ele pode desindiciar. A doutrina discute isso dizendo que é muito difícil, porque dentro das consequências do indiciamento está a identificação criminal. E não haveria como desidentificar um indivíduo após identificado criminalmente. DMC, inclusive, acredito que poderia estar querendo se referir ao não envio do nome do indiciado ao prontuário do Instituto de Identificação. Lembrar importante que, caso se queira impugnar o indiciamento, o instrumento cabível é um mandado de segurança, tecnicamente falando, e não o HC. Mas os juízes têm aplicado o princípio da fungibilidade e aceitado o HC nesses casos. A identificação criminal nos juizados. A identificação criminal nos juizados. Se elaborar o termo circunstanciado, não existe indiciamento. Mas se a situação for complexa e o Ministério Público requer o inquérito policial, haverá o indiciamento. Sobre a identificação em si, nos juizados, aplica-se a Lei 10.054 em que for cabível. É óbvio que não se aplicará para os delitos previstos no artigo 3º, inciso 1º da lei, que são aqueles casos elencados em que obrigatoriamente deve haver identificação criminal, mesmo a pessoa sendo identificada civilmente, até porque se trata de crimes de maior potencial ofensivo. Entretanto, ocorrendo qualquer das demais hipóteses, é possível a identificação. Aliás, o próprio caput do artigo 1º da Lei 10.054 diz expressamente que ela será aplicada às infrações penais de menor gravidade. A reconstituição do crime ou reprodução simulada do crime é plenamente possível, o delegado pode fazer, desde que não afete os bons costumes e a ordem pública. Está no artigo 7º do CPP. Agora, o suspeito ou indiciado é obrigado a participar da reconstituição do crime? Não, ele não é obrigado. Nós vemos isso corriqueiramente, mas o suspeito indiciado não é obrigado por causa do brocado latino, nemo tenetus se detegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O reconhecimento de pessoas ou coisas, né? O réu não é obrigado a estar presente no ato de reconhecimento, podendo inclusive o delegado, o réu é obrigado a estar presente, podendo inclusive o delegado mandar buscar, porque não há violação constitucional no reconhecimento, não existe, não se exige do réu nenhum comportamento ativo, ele só deve estar presente. Então é legítimo, está no artigo 260 do CPP. O réu deve estar presente no ato de reconhecimento. Ele só não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E a questão da busca domiciliar e da busca pessoal? A busca domiciliar, importante lembrar que só o juiz pode determinar, é uma reserva de jurisdição. E a busca pessoal pode ser determinada por juiz ou por autoridade policial. Em regra, todos nós sabemos que a busca pessoal é feita sem ordem escrita. Há muitas situações em que isso é possível. Por exemplo, a suspeita de posse de arma de fogo, não dá para o delegado ir buscar o juiz para poder realizar a busca sob pena de perder no vício uma prova importante do crime. Então, o delegado pode realizar. Aí embaixo, Paulo Rangel, dando a sua opinião sobre a busca domiciliar e a busca pessoal, que é legal ser lido também. Já o incidente de insanidade mental, somente o juiz pode determinar. O poder de iniciar o incidente não foi conferido ao delegado de polícia, à autoridade policial. A folha de antecedentes e instrumentos do crime devem acompanhar o IP e outras diligências ou atos que podem ser adotados pela autoridade policial são a representação para prisão preventiva, para prisão temporária, cumprimento do mandado de prisão, representação para decretação da interceptação telefônica, cumprimento de ordem de interceptação telefônica, etc. São os outros atos que podem ser adotados pelo delegado de polícia no curso do inquérito. Infiltração de policiais, um tema também bem atual. A lei de tóxicos, lei 10.409, admitiu infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou bandos, cabível somente para os fins de colher informações. Paulo Rangel entende que essa medida somente é cabível na fase de persecução penal, já que se trata de atividade policial para busca de formação da justa causa. Caso aqui, na fase do inquérito, né? Busca de justa causa. A nova lei 11.343 de 2006 mantém essa possibilidade e diz mais no seu artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 1º, infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Inciso 2º, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único, disse na hipótese do inciso 2º. Deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de seus colaboradores. Enfim, é um caso muito discutível essa questão da infiltração de policiais. A infiltração de policiais também prevista na Lei 9.034, na Lei do Crime Organizado. Não se admite a figura da infiltração para investigação em quaisquer outros crimes, sob pena de ilicitude da prova colhida. Agora, se no decurso da infiltração policial descobrir-se a prática de outro crime, caso fortuito, se for conexo esse crime, não há problema algum. Agora, se for independente, dará ensejo à abertura de outro processo. Esse é o chamado encontro fortuito de provas, hoje regulado no Código de Processo Penal, né, a parte das provas, teoria do caso fortuito, Independent Source, uma das teorias, o encontro fortuito de provas, e isso plenamente admitido, hoje expressamente no Código de Processo Penal. O agente filtrado está amparado pelo excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. O agente filtrado não se confunde com o agente provocador, porque o infiltrado ganha confiança do investigado e retira deles informações necessárias da atuação ilícita do grupo, tendo atuação informativa do crime, não formativa. A atuação formativa seria a do agente provocador e não do agente infiltrado. É uma atuação informativa do crime. A infiltração é um meio de obtenção de prova na fase de investigação criminal, ou seja, de uma medida cautelar preparatória. É uma medida cautelar preparatória satisfativa da ação penal, que, como tal, deve estar revestida dos requisitos de toda e qualquer medida cautelar, que são o fumus commis delicti e o periculum libertatis. A condução coercitiva para o interrogatório é plenamente possível, está no poder legal dos delegados de polícia, ineludivelmente se encontra o de interrogar a pessoa indiciada, podendo mandá-la conduzir a sua presença. Isso já estava na TRT 482/357. Luislávio Gomes entende que esse mesmo poder também é válido para vítimas e testemunhas, que podem ser conduzidos coercitivamente se negarem a comparecer, a cooperar. No que tange ao suspeito, se de um lado é certo que ele pode ser conduzido coercitivamente, do outro também é correto que ele não tem obrigação de responder qualquer pergunta à autoridade policial. O direito ao silêncio está constitucionalmente garantido. Com a alteração da natureza jurídica do interrogatório, pelas alterações havidas no Código de Processo Penal, em que o interrogatório passou a ser considerado meio de defesa e não meio de prova, Eugênio Pacelli, por exemplo, entende que não cabe a condução coercitiva do indiciado, porque o meio de defesa, ele comparece se entender compatível com sua defesa. Caso contrário, não compareceria. É uma opinião importante essa do Eugênio Pacelli, procurador da República. O valor probatório do inquérito policial, em regra, serve para instruir a ação penal futura, para lhe dar justa causa ou para comprovação do fumus boni iuris, ou seja, do fumus delicti. Existem determinados perícias que não são renováveis pela ausência de vestígios, não podendo ser renovados na instrução e que podem fundamentar a condenação. Então, nós temos as exceções, que são as provas cautelares, as perícias, por exemplo, e as provas documentais. Nesses casos, as provas possuem valor judicial e o seu contraditório é deferido, ou seja, ele é postergado no tempo para a fase judicial. No juízo, o interessado faz o contraditório, porque são provas, geralmente, provas irrepetíveis. A condenação fundada exclusivamente em provas policiais, sem valor judicial, não tem validade, sem contraditório, né? Se for fundamentada a condenação com prova exclusivamente colhida no inquérito, sem contraditório na fase judicial, não teria validade. Isso que estaria, na doutrina, hoje está expresso no CPP com as alterações do CPP. Agora, as provas definitivas produzidas no inquérito policial poderão fundamentar a sentença, sem a necessidade de nova produção em fase processual, na medida que não podem ser renovadas em razão do desaparecimento dos vestígios materiais do corpo de delito. Essas provas, que têm caráter eminentemente técnico, são exceção à regra, por se aplicar-lhes o contraditório deferido. Há uma tendência, em algumas legislações, inclusive, de fazer um contraditório na própria instrução. Mas, enfim, essas provas, principalmente do exame de corpo de delito, é postergado e deferido no tempo. São provas irrepetíveis, mas a sentença pode se fundamentar nelas e não precisa ser refeitas na fase judicial, na fase do contraditório, exatamente pelo fato de serem provas irrepetíveis. Não tem como você repetir uma prova em cima de um vestígio que já desapareceu. Com a própria realização da perícia, muitos vestígios se perdem ou se tornam não repetíveis por causa da realização da própria perícia. Início do inquérito policial. O seu início depende do tipo de ação penal que é cabível. Então, está aí no artigo 5º, dizendo: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1º, de ofício. Inciso 2º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, dependendo do tipo de ação penal, aí estão os tipos para que possamos definir o início do inquérito policial. Na ação penal incondicionada, nós temos lá que o inquérito se inicia por portaria da autoridade policial, a chamada notícia criminis de cognição imediata ou informal do delito. Nós temos aí a letra B. O IP se inicia por auto de prisão em flagrante, é a chamada notícia criminis de cognição coercitiva. Nós temos a letra C. O IP se inicia por requisição do juiz, é a notícia criminis de cognição imediata ou formal do delito. Letra D, por requisição do Ministério Público, ou notícia crimes de cognição imediata ou formal do delito. E nós temos aí a letra E, por requerimento da vítima ou de quem tiver qualidade para representá-la, que é a chamada notícia crimes de cognição imediata. Portaria. Portaria é a peça que dá início ao inquérito policial. Decorre do conhecimento pela autoridade policial em razão de suas atividades de rotina. Aí, por exemplo, boletim de ocorrência, relatório de investigação e etc. Havendo notícia de um crime, o delegado dá início ao inquérito policial através da portaria. A diferença entre requerimento e requisição. O requerimento pode ser indeferido. No caso de requisição do juiz do Ministério Público, a autoridade policial deve agir, se se trata de fato flagrantemente atípico. A autoridade deve fundamentar sua convicção e não instaurar o inquérito policial, sob pena de estar cometendo atividade arbitrária. Caso o Ministério Público discorde, deve requerer a abertura de IP ao chefe da autoridade policial que se recusou a agir. A autoridade que se recusou a agir pode praticar o crime de prevaricação, na satisfação de interesse próprio de terceiro, ou falta funcional. Observar que não se trata de crime de desobediência, a parte da doutrina e da jurisprudência, porque, para sua configuração, exige-se que o particular, e não o funcionário público, pratique contra a autoridade pública. Na ação penal pública condicionada, o IP depende de representação da vítima ou de seu representante legal. A representação, nesse caso, constitui uma delatio criminis postulatória, porque revela o crime e ainda postula a abertura do inquérito policial. Requisição do Ministro da Justiça não está sujeita a prazo. Prazo decadencial que a representação possui. A partir do momento em que a pessoa tomou conhecimento de quem era o autor do fato, ele tem 6 meses o prazo decadencial para representar ou para intentar queixa. No caso de requisição do Ministro da Justiça, não há esse prazo, é um ato de natureza política e administrativa. Quanto à revogabilidade, a divergência quanto à sua possibilidade ou não, ou seja, se o ministro requisitar se ele pode voltar atrás ou não, a divergência, uns entendem que sim, com base na representação, que se pode voltar atrás, outros entendem que não, que seria um ato político de responsabilidade, uma vez feito não pode haver. E a impossibilidade por ser ato político não vincula o Ministério Público, que não é obrigado a oferecer denúncia e manter sua autonomia funcional. Mesmo com a requisição do Ministro da Justiça, o Ministério Público não está obrigado a denunciar. Denuncia se achar pertinente ou não. Está previsto no artigo 5º, inciso 4º do CPP, é a forma de iniciação penal pública condicionada. Os conceitos registrados na ação penal são utilizados aqui também. A investigação criminal nos crimes em que a ação penal for pública condicionada não se inicia sem representação do ofendido ou de seu representante legal. Lá os mesmos conceitos registrados, lembrar aí, na ação penal, são utilizados aqui também. Ação penal pública incondicionada. Na ação penal privada, o IP, o início do IP, depende do requerimento da vítima e do seu representante legal. É o princípio da oportunidade. A vítima é obrigada a denunciar o fato? Não, ela não é obrigada a denunciar. E sem requerimento da vítima, a autoridade policial não pode jamais investigar o crime de ação penal privada. Lembrar que a mulher casada pode requerer abertura de IP, do inquérito policial hoje. O CPP foi revogado, essa absurda aí que existia. Né? Dependia de autorização do marido para requerer abertura do inquérito policial. Mulher casada. O inquérito policial só pode ser instaurado a requerimento do ofendido ou de seu representante legal, não podendo ser instaurado de ofício. Quem tem legitimidade para exercer o direito de queixa são as mesmas pessoas que podem exercer o direito de representação. Indeferimento de instauração do inquérito policial. Se for indeferida a instauração do inquérito policial, cabe recurso ao chefe de polícia, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. É um recurso de natureza administrativa. Assim, conclui-se que a autoridade policial pode indeferir a abertura do inquérito policial, mas o CPP não estabelece as hipóteses em que o indeferimento pode ocorrer. Mas pode-se inferir algumas hipóteses em qualquer tipo de ação. Aí, primeiro, se o fato não for típico, pode ser indeferido a instalação do IP. Se houver manifesta extinção da punibilidade, pode ser indeferido o requerimento de instalação do IP. Se houver ausência de mínimo de informações para início das investigações, também, né, mínimas provas de autoria e materialidade. Há quem entenda que o chefe de polícia é o secretário de segurança pública, e há quem entenda que é o delegado-geral de polícia. Isso aí vai, cada estado tem uma interpretação sobre esse ponto. Término do inquérito policial. O encerramento do inquérito policial ocorre em prazos distintos, de acordo com a previsão legal específica. No Código Penal, nós temos lá 10 dias, se o réu estiver preso, é improrrogado. Lembrar que é um prazo penal, conta o dia do começo, o dia da prisão. E nós temos lá 30 dias, se o réu estiver solto, está no artigo 798 do Código de Processo Penal. E pode o juiz prorrogar o pedido, o prazo, a pedido de dilação de prazo, quando houver necessidade. Está no artigo 10, parágrafo 3º. É um controle da polícia pelo judiciário, correndo o risco de prejudicar o sistema acusatório. A rigor, o juiz não deveria controlar isso. Já a Constituição fala que o papel do Ministério Público, de controle externo da atividade policial, também há essa discussão, né? Esse controle deveria ser uma espécie de controle da atividade policial, esse pedido de prorrogação, que isso deveria ser controlado pelo Ministério Público e não pelo juiz. Na Justiça Federal e no Código Penal Militar. Na Justiça Federal, artigo 66 da Lei 5.010, se o réu estiver preso, 15 dias prorrogar por mais 15 dias. Se solto, segue a regra do CPP normalmente, são 30 dias prorrogáveis, né? E no Código Penal Militar, 20 dias se preso, indiciado preso, contado da data que se executar a prisão, e 40 dias se solto, contado da data em que se instaurar um inquérito policial. Na Lei contra a Economia Popular, Lei 1521, é 10 dias, prazo de 10 dias, com o indiciado preso ou solto. Lembrar que em 2 dias deve ser apresentada a denúncia. Os tóxicos. Na Lei 10.409, Lei de Tóxicos, artigo 29, era 15 dias. O réu preso com um indiciado preso, prorrogado por mais 15, e 30 dias se solto, prorrogado por mais 30 dias. Em 10 dias deveria ser ofertada a denúncia. Na Lei 6.368, Lei de Tóxicos, artigo 21, era 5 dias ou 10 dias se preso e 30 dias ou 60 dias se solto. A nova Lei 11.343, 2006, aumentou os prazos. Agora é 30 dias se preso, podendo ser duplicado, e 90 dias se solto, também admitindo duplicação. É a regra que está contida no artigo 51, abaixo transcrito. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto. Parágrafo único, os prazos que se refere a esse artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido do Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade de polícia e judiciária. Nos processos de competência da Justiça Federal, a dúvida surge em relação ao crime do tráfico internacional de entorpecentes, cuja competência é da Justiça Federal, conforme o artigo 109 da Constituição, inciso 5º, diz: aos juízes federais compete processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Súmula 522 do STF, salvo ocorrência do tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo de julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Note-se que os crimes de tráfico podem ser de tráfico de mulheres, tráfico de crianças ou de entorpecentes. O entendimento mais aceito consiste na implicação do prazo previsto na Lei de Tóxicos, por ser específica e mais recente, que é 30 dias se preso, podendo ser duplicado, 90 dias se solto, também podendo ser duplicado. Esse é o prazo que é aceito, mais aceito. Prisão temporária pode ser pelo prazo de 5 dias, prorrogados por mais 5 dias, totalizando 10 dias. Na lei dos crimes hediondos, seu prazo é de 30 dias, prorrogados por mais 30 dias, totalizando 60 dias. Note que essa prisão temporária é estabelecida para facilitar a investigação criminal. Sendo assim, o inquérito policial pode perdurar pelo prazo de duração da prisão, alterando o limite máximo para a conclusão do inquérito. A prisão temporária pode ser convertida em prisão preventiva e o delegado terá ainda mais 10 dias para finalizar o inquérito policial. O artigo 10, caput, porém, diz que em caso de prisão preventiva, já houve indício de autoria e prova da materialidade. Logo, não há por que continuar com o inquérito policial, pois seu objetivo já está atendido. Demercian diz que esse entendimento está equivocado, porque o caput é expresso ao estabelecer o prazo de encerramento do inquérito policial quando o indiciado estiver preso preventivamente. De qualquer forma, caso de excesso de prazo, para a conclusão do IP, se o indiciado estiver preso, pode ser impetrado HC, habeas corpus. Pergunta interessante também se cabe prisão em flagrante em crimes de iniciativa privada. A doutrina aceita pacificamente esse tipo de prisão, porque o artigo 301 do Código de Processo Penal não faz distinção entre crimes de iniciativa pública ou privada. Agora, qual seria o prazo máximo para que o indiciado permaneça preso nos casos de crimes de iniciativa privada? Analogicamente, usa-se o prazo que o MP tem para oferecer a denúncia nos casos de crime de ação pública, seria de 5 dias. Se nesse prazo o ofendido não entrar com a queixa, o acusado, o indiciado deve ser solto. Aqui está ofendido, mas é o acusado deve ser solto. O indiciado deve ser solto. Como se conta esse prazo? Do final do prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial. É o mais aceito na doutrina, com o indiciado preso, claro. Lembrar que a prisão em flagrante e a lavratura do respectivo auto dependem do consentimento anterior do ofendido. O mesmo acontece com a requisição do ministro da Justiça de quem de direito, quando a lei penal exige. E caso contrário, não se pode, o delegado não pode adotar qualquer ato sem esse consentimento anterior do ofendido. Procedimento de finalização. A autoridade policial poderá elaborar um relatório, está no artigo 10, parágrafos 1º e 2º, que não é imprescindível, e o MP pode adotar as seguintes providências. Então, o delegado envia o inquérito para o juiz, que envia para o promotor, que adota as seguintes providências. Requisitar a diligência e retorno dos autos à polícia, está no artigo 16, pode pugnar pelo arquivamento, que pode ser deferido ou indeferido pelo juiz, e pode apresentar denúncia e a consequente início da ação penal. No relatório, a autoridade policial poderá fazer constar o nome e o endereço das testemunhas que não tenham vivo, mas não cabe, em princípio, juízo de valor da autoridade policial por se tratar de um relatório e o seu juízo ser inócuo para a formação da opinião do Ministério Público. Entretanto, há atos no inquérito policial que demandam uma apreciação, por exemplo, na decisão de indiciamento. Para tanto, terá que analisar os indícios de autoria. Vai ter que dá uma fundamentadazinha nesse caso. Agora, no tráfico de entorpecentes, há previsão de que a autoridade policial deverá justificar as razões que a levaram à classificação do delito. Essa previsão ainda permanece na nova Lei 11.343, Lei de Drogas, de acordo com o seu artigo 52, inciso 1º do CPP. O Ministério Público somente poderá solicitar as diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, de acordo com o juízo valorativo do próprio Ministério Público, que é o detentor da opinião de delicto. O artigo 16 contém um duplo comando: o requerimento do promotor ao juiz para o retorno físico dos autos ao delegado de polícia e a requisição de diligências feitas pelo MP à autoridade policial. Gustavo Sena, promotor capixaba, entende que somente pode ser utilizado pedido de novas diligências com o indiciado em liberdade, pois as vindas e vindas do inquérito policial com o indiciado preso podem ocasionar excesso de prazo e constrangimento legal sobre a liberdade do preso. O juiz não pode indeferir, mas se ele indeferir, não cabe o recurso expressamente previsto no CPP, podendo o Ministério Público adotar o pedido de correição parcial e requisitar diretamente a autoridade policial pedindo novas diligências que, não, que a autoridade policial não poderia se recusar. Encerramento anormal do inquérito policial. Encerramento anormal é o trancamento por falta de justa causa. Está no artigo 648 do CPP. O IP só pode ser trancado por falta de justa causa quando os fatos investigados são atípicos, quando não constituem nem mesmo em tese crime ou contravenção. Não se pode trancar o IP por falta de justa causa sob alegação de insuficiência de provas contra o indiciado, porque as mínimas provas já justificam o início do IP. O inquérito policial pode ter sucessivas prorrogações de prazo, caso o indiciado esteja solto, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, e a exceção fica por conta da Lei 10.409, agora 11.343, que apenas admite a duplicação, ou seja, uma única prorrogação. O Ministério Público pode devolver o inquérito policial para a polícia, desde que seja para diligências imprescindíveis. Arquivamento do IP. Promover ou requerer o arquivamento do IP são expressões sinônimas. O arquivamento ocorre quando o inquérito está concluído, mas não traz prova suficiente e não há novas diligências a serem realizadas. O juiz pode deferir ou indeferir a promoção de arquivamento requerida nos termos do artigo 18 do CPP. O juiz defere o arquivamento, que somente pode ser requerido pelo MP. Não pode a autoridade policial requerer. Desarquivamento. A decisão interlocutória mista de arquivamento, no caso desse trabalho aqui, não faz coisa julgada e pode ocorrer o desarquivamento a qualquer momento. Então, nesse trabalho aqui que nós estamos realizando, a decisão interlocutória mista de arquivamento não faz coisa julgada e pode ocorrer o desarquivamento. Basta que mude a situação de fato, né? Rebus sic stantibus. A decisão de arquivamento pode ser modificada se existir notícia de prova nova. Luiz Flávio Gomes afirma que faz coisa julgada nos seguintes termos: faz coisa julgada material se o juiz analisa a tipicidade ou se extingue a punibilidade. Nesse caso, não poderia ser reaberto o inquérito policial uma vez arquivado. E faz coisa julgada formal se o juiz arquiva por falta de provas. E aí, nesse caso, pode ser reaberto e surgirem novas provas. Pelo artigo 18, o inquérito policial é reaberto quando há notícia de provas novas, ou seja, basta cinto notícia para a reabertura do inquérito. Mas a futuração penal somente se poderá promover se efetivamente forem encontradas essas novas provas. A súmula 524 do STF diz que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do MP, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Para desarquivar o IP, basta notícia de novas provas. Provas no sentido substancial até poderiam existir, mas não haviam chegado ao conhecimento da autoridade. É testemunho de nova testemunha. Então, basta notícia de novas provas para que se reabra o inquérito. Temos aí o artigo 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peça de informação ao Procurador-Geral. E este oferecerá a denúncia e designará o outro órgão do MP para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Fundamento do arquivamento: o pedido do Ministério Público deve ser fundamentado, pois o artigo 28 fala em razões invocadas. O Código de Processo Penal não elenca as hipóteses de arquivamento, usando, ao contrário do senso, as hipóteses de rejeição da denúncia, do artigo 43. Mas está aí alguns casos, né? Falta de condição da ação para exercício da ação penal, incluindo a justa causa, presença de prova de materialidade e indício de autoria, o fato de não constituir em fato criminoso, se aplicar o conceito analítico do crime, que tem que ser o fato típico antes de jurídico e culpável, não ocorrendo todas essas hipóteses também, pode ser ocorrer o arquivamento, excludente de culpabilidade, observação abaixo relativa à inimputabilidade, que comprovada a inimputabilidade, a denúncia é imprópria, seria considerada imprópria porque seria oferecida apenas para que o juiz imputasse medida de segurança ao imputado, né? E, ao contrário do que aqui se sustenta nesse trabalho, Rogério Greck entende que, nesse caso, deve-se oferecer denúncia, já que o processo penal é o único meio para se impor medida de segurança. Então, não seria uma denúncia imprópria, seria uma denúncia própria. E em casos de causas instintivas de punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal e outros que estejam espalhados pelo Código Processual Penal e pela legislação, porque esse rol não é taxativo. E aí, essas são algumas causas em que um MP pode formular seu pedido de arquivamento. A única dúvida que pode surgir é em relação à prescrição virtual ou à prescrição da pena ideal. Então, nós vemos aí, da data do fato até a data do recebimento da denúncia, ocorreram 3 anos. Com o recebimento da denúncia, houve interrupção do prazo e o juiz depois sentenciou, condenando a pessoa a 8 meses. Então, no caso aí, houve a prescrição retroativa, já que o prazo prescricional seria de 2 anos, em face da condenação de 8 meses. Trata-se de efeito autofágico da sentença, chamado efeito autofágico da sentença. Como é notório, o STJ e o STF são contrários à chamada prescrição pela pena em perspectiva ou virtual, não obstante o posicionamento majoritário da doutrina. Eugênio Pacelli entende que, quanto à hipótese for de prescrição pela pena em abstrato ou de quaisquer outras causas distintivas da punibilidade, o Ministério Público não deve requerer o arquivamento do inquérito policial ou de peça de informação, mas sim o reconhecimento judicial expresso da extinção da punibilidade, para o que deve também especificar detidamente em relação a quais fatos ela se estenderá, diante dos efeitos da coisa julgada material, que deverá cobertar tais provimentos judiciais. O fato é que não poderia, em caso de ocorrência da prescrição retroativa do slide anterior, dos efeitos autofágicos da sentença, essa situação pode ser prevista pelo Ministério Público antes de oferecer denúncia. Então, ele deixaria de denunciar promovendo o arquivamento, mas essa posição não é aceita. Na doutrina é majoritária, mas tem contra, e para o STJ e para o STF são contrários à chamada prescrição pela pena em perspectiva ou virtual. Então, não se admitiria pedido de arquivamento com base na prescrição em perspectiva ou virtual. Recurso. Não cabe recurso da decisão do juiz que determina o arquivamento do inquérito policial, arquivamento direto. O TJ de São Paulo, entretanto, já admitiu o recurso da vítima em hipótese específica na qual se reconhece, para efeito de arquivamento, a atipicidade do fato. Essa posição também já foi verificada no STF, considerando que essa decisão pode adquirir a força de coisa julgada, sendo assim, portanto, cabível o recurso, porque o juiz considerou a inexistência de fato típico. Logo, a decisão com força de definitiva. Exemplos de decisões que fazem coisa julgada por STF. Aqui reconhece a atipicidade do fato, cabe apelação, está no artigo 593, inciso 2º, e aqui reconhece a extinção da punibilidade do fato, cabe o recurso em sentido estrito, artigo 583, inciso 9. Luiz Flávio Gomes reconhece duas exceções nas quais é permitida a interposição de recurso contra a decisão que determina o arquivamento. Então, uma está no artigo 7º da Lei 1521, da Lei dos Crimes contra a Economia Popular e a Saúde Pública, que diz que os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial. Nesse caso, caberia recurso de distrito. Se for dado provimento ao recurso, lembrar, isso é importante, né, o juiz recorre de ofício. O tribunal acata. O tribunal acata. E desce os autos, no tribunal dando provimento ao recurso, o promotor não estaria obrigado a denunciar. Aí se aplica o artigo 28 também. Ou seja, a modificação da decisão pelo tribunal não obrigaria o MP a denunciar também. Lembra disso? Se aplica o artigo 28. né? Porque foi lá no tribunal que não reconheceu o pedido de arquivamento, ah, o juiz, o promotor pediu arquivamento, o juiz deferiu, foi para o tribunal modificou, indeferindo, voltando os autos, o MP também não está obrigado a denunciar. O juiz vai ter que aplicar o artigo 28 do CPP, enviando para o Procurador-Geral de Justiça e ele decidirá se denuncia ou não. E também no artigo 6º da Lei 1508, quando qualquer do povo provocar iniciativa do Ministério Público, nos termos do artigo 27 do Código de Processo Penal, para o processo tratado nessa lei, a representação, depois do registro pelo distribuidor do juízo, será por este enviada ao promotor público para fins legais. Parágrafo 1. Se a representação for arquivada, poderá o seu autor interpor recurso em que distrito. É a lei que trata do jogo do bicho e a aposta sobre corrida de cavalos. Então, qualquer do povo pode interpor recurso, que seria o recurso em que distrito também, se for apresentada, se a representação for arquivada. Lembrar que nesses casos se trata atualmente de contravenção. E assim, contra o termo circunstanciado, se entra com recurso para os tribunais, para as turmas recursais, né? Porque hoje aí é envolvido pela Lei 9.099. Se o juiz arquivar o um inquérito policial sem prévio pedido do Ministério Público, cabe correição parcial. É o recurso cabível em posse de erro improcedendo. Por outro lado, equivaleria à concessão de ofício de habeas corpus. Assim, poderia haver impugnação por meio de recurso em sentido estrito voluntário do MP e de ofício, já que o juiz é obrigado a recorrer de sua decisão concessiva de HC. Então, poderia haver os dois recursos: o recurso voluntário do MP, né, recurso em sentido estrito, e o recurso de ofício do juiz. Se o juiz arquivar inquérito policial, sem o pedido do MP, está, né, havendo correição parcial. Feito pedido de arquivamento, o juiz não pode, em princípio, restituir os autos ao MP para que o reavalie, nos termos do artigo 28. Mas, em recente decisão, o STJ entendeu ser possível essa medida. Em casos excepcionais, o juiz poderia devolver os autos ao Ministério Público em virtude do princípio da verdade real e do não formalismo. Decisão é importante e deve ser fixada. O artigo 28 disciplina o procedimento de arquivamento, sendo que o juiz exerce uma função atípica de controle do princípio da obrigatoriedade da ação penal. É o controle judicial feito pelo magistrado e administrativo feito pelo chefe do Ministério Público. Aí, aplicação do artigo 28, se o juiz discorda da promoção de arquivamento, ele deve enviar um inquérito para o Procurador de Justiça, que poderá concordar com o Ministério Público, se é o caso de arquivamento obrigatório, que vincula o juiz, ou denunciar pessoalmente, ou determinar que outro promotor faça por delegação. E esse promotor indicado pelo Procurador de Justiça para denunciar não pode se recusar tal, porque ele atuou com uma longa manos do chefe do Ministério Público. Não haveria lesão à sua independência funcional. E também pode o PJJ requisitar diligências complementares decorrentes dos poderes do órgão máximo do Ministério Público. Então são os quatro hipóteses que pode adotar o Procurador-Geral de Justiça em caso de discordância do pedido de arquivamento pelo juiz. Agora, em hipótese alguma, o promotor que promoveu o arquivamento pode ser obrigado a denunciar, sob pena de violação da sua independência funcional. Já antecipou a sua opinião sobre a possibilidade de ajuizamento da ação. A decisão de arquivamento não faz cor de julgado material, senão nos casos de atipicidade e distinção de punibilidade, nós vimos nos slides atrás, tanto que pode haver o desarquivamento do inquérito policial. Mas a decisão do juiz deve ser fundamentada. Se o juiz desobedecer ao arquivamento obrigatório, há duas medidas previstas na doutrina. Como já falamos, a correição parcial, remédio jurídico contra o erro improcedendo, do juiz que causou uma confusão processual, mesmo que ainda no momento não haja processo, e cabe também HC pelo constrangimento legal que passa a sofrer o investigado. No caso do Ministério Público Federal, há uma diferença. Não é o Procurador-Geral da República que atua no lugar do Procurador-Geral de Justiça. Os autos deverão ser enviados para uma Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público, está no artigo 167 seguinte da Lei Complementar 75, da Lei Orgânica do Ministério Público Federal, que é formado por três procuradores da República, com mandato de 2 anos, tendo dois suplentes. Então, discordando o juiz do pedido de arquivamento, em vez de enviar a denúncia para o Procurador-Geral da República, é enviada para essa Câmara de Coordenação e Revisão, no âmbito do Ministério Público Federal. O artigo 28 do CPP é aplicado analogicamente em algumas hipóteses, sendo que algumas são equivocadas. Para permitir uma aplicação analógica, devem ser obedecidas algumas premissas. Tem que se tratar de ato privativo do Ministério Público e tem que se tratar de ato contra o qual dependa o andamento do processo, para que seja aplicado o artigo 28, analogicamente. Por exemplo, na audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público requer ao juiz a juntada de documento, que é indeferida pelo juiz. O Ministério Público avisa que, se o juiz não deferir, ele não falará nos autos. Normalmente, o juiz aplica o artigo 28, mas não deveria, pois não há dúvida de que o debate oral é privativo do Ministério Público. Entretanto, a segunda premissa não foi atendida, ou seja, da sua prática não depende o andamento do processo. Assim, bastaria o juiz sentenciar, mesmo que o MP não queira falar nos debates orais. Arquivamento implícito ou tácito e indireto. Arquivamento implícito ou tácito, nessa hipótese, o juiz deve adotar o artigo 28, por aplicação analógica, o pedido indireto de arquivamento, em vez de ser um pedido direto, né? Arquivamento implícito, o objetivo, deixar de um delito de fora, sem falar nada. E o arquivamento implícito subjetivo é deixar um sujeito de fora sem falar nada, se fala o STJ. Com arquivamento implícito, a denúncia somente pode ser aditada mediante a existência de novas provas. Mas se o entendimento é pela inadmissão do arquivamento implícito, admite-se o aditamento da denúncia. Demessiano não concorda porque não pode existir decisão tácita. O Ministério Público tem o dever constitucional de fundamentação de suas manifestações. Da mesma forma, se o juiz não diz nada, estaria também ele decidindo tacitamente, ou seja, também desobedecendo ao dever constitucional de fundamentação. As decisões devem ser fundamentadas, tanto dentro do pedido quanto do juiz. Então, não poderia ocorrer. Os fagões afirmam que o arquivamento indireto ocorre quando o MP identifica que o juiz não é competente, mas o juiz se entende competente. Se o MP diz que não tem atribuição, o juiz pode concordar e remete os autos para o juiz competente. E discordar, enviando os autos para o Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28. Aqui, caso o Procurador-Geral de Justiça concorde com o promotor, discordando, portanto, do juiz, este nada poderá fazer, e o juiz será obrigado a arquivar. E, nesse caso, ocorreria para Luiz Flávio Gomes o arquivamento indireto. Conflito de atribuições dos Ministérios Públicos. Trata de tema ainda aberto nas nossas cortes superiores. Entre membros do MP do mesmo Estado ou entre membros do MP do mesmo ramo do MPU, não há dúvidas. Letra A. MP estadual, Procurador-Geral de Justiça decide sobre a conflito. MP da União, a respectiva Câmara de Coordenação e Revisão decide sobre o conflito. E entre ramos diferentes do MPU, por exemplo, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, PGR decidiria, nos termos do artigo 26, inciso 7 da Lei Complementar 75. O problema ocorre quando se trata de membros do Ministério Público Estadual de um lado e membros do Ministério Público Federal de outro. Conforme Eugênio Pacelli, três correntes surgiram. O PGR, Procurador-Geral da República, como órgão máximo do Ministério Público brasileiro, deveria decidir esse conflito de competência. Pela uma outra posição, trata-se de dissenso entre órgão federal e estadual, portanto, a competência seria do STF, adeus do artigo 102, inciso 1 da Constituição. Em outra posição, teceria, no caso, verdadeiro conflito virtual de competência, porque tudo desaguará no judiciário. Assim, invocava o artigo 105, inciso 1º, letra D da Constituição, e, portanto, a competência seria do STJ. Portanto, seriam três correntes admitindo a competência do Procurador-Geral da República, do STF e do STJ. O tema ainda está aberto. O primeiro posicionamento nunca foi bem aceito, porque o Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal, portanto, não tem qualquer gerência sobre os Ministérios Públicos estaduais. Mas na petição 1503, de Minas Gerais, o Ministério Público acolheu a posição do ministro Maurício Correia, no sentido de que se verifica presença de virtual conflito de jurisdição entre o juiz federal e estadual, perante os quais funcionam os órgãos do parquet em dissensão. Interpretação analógica do artigo 105, 1º-D da Carta da República, ao fixar a competência do Superior Tribunal de Justiça a fim de que julgue a controvérsia. Então, seria uma posição dando como competente o Superior Tribunal de Justiça. Mas a posição mais atual é do STF atribuindo a si a competência para resolver esses conflitos entre MPE e MPF. Essa é a posição atual do STF. Ele resolveria esses conflitos de competência. Questões sobre inquérito policial. O arquivamento de inquérito policial na ação penal privada não existe, porque se a vítima perdeu aquele arquivamento, configura-se renúncia ao direito de queixa, que é a causa distintiva de punibilidade. Durante a investigação, cabe habeas corpus por vários motivos, para trancar o inquérito policial, caso de fato atípico e outros, conforme dizemos. Procurador-Geral de Justiça pode avocar o inquérito policial? Não. O que ele pode é designar um outro promotor para acompanhar o inquérito policial. Mesmo com a federalização dos crimes contra os direitos humanos, não há avocação de inquéritos. Juiz ou Ministério Público pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. O delegado lava o flagrante e o inquérito policial, porém em seguida deve comunicar o TJ ou o PGJ. TJ e PGJ serão investigadores das condutas. Eugênio Pacelli entende que o foro com prerrogativa de função abrange todos os delitos, estendendo seus delitos eleitorais e alcançando até mesmo as próprias contravenções penais. Caso do Refis, da Lei 9.99.64 de 2000, houve a introdução de uma novidade no direito. Quem ingressa no Refis, no parcelamento fiscal, suspende-se a pretensão punitiva, nada podendo ser feito contra o agente, não cabe indiciamento, não cabe ação penal, não caberia nada. Quando entra no financiamento, para-se, interrompe-se o inquérito policial. O Refis suspende a pretensão punitiva até pagar a última parcela. O prazo de refinanciamento não suspende a prescrição, entretanto. Competência originária do TJ, nos tribunais, o pedido de arquivamento do PGJ vincula o tribunal. Sendo já o denunciante o chefe do Ministério Público e ele pede o arquivamento, não é possível aplicar o artigo 28, ou seja, o TJ enviar para o próprio PGJ a denúncia, sendo que o próprio PGJ já pediu o arquivamento da denúncia. Né? Não caberia o artigo 28 nesse caso. Lei 9.099. No juizado, há dois institutos: a transação penal e a suspensão condicional do processo. Está no artigo 76 e no artigo 89 da Lei 9.099/95. Esses institutos não podem ser concedidos de ofício pelo juiz. Não podem, lembrar. Assim, na prática e na doutrina, há a posição de que o juiz deve aplicar analogicamente o artigo 28. Tecnicamente, essa analogia não está correta, porque no artigo 28 o MP não quer o processo. Já nos casos em questão, o MP quer o processo. Mas o STF diz que se faz aplicar a ideia do artigo 28 do CPP, conforme a súmula 696, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o MP a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá os autos ao PGJ, aplicando-se por analogia o artigo 28 do CPP. Isso é o teor da súmula 696 do STF. Mas há essa discussão aí, porque, num caso, o MP quer o processo, né, no caso do arquivamento. E no outro caso, a transação penal e da suspensão condicional do processo, o MP quer o processo. No arquivamento, ele não quer o processo. E na transação penal e na suspensão condicional do processo, ele quer o processo. Enfim, essa é a posição do STF. Ele manda aplicar o artigo 28 também, adotando-se aí a mesma ideia. Lembrar que o termo circunstanciado também pode ser arquivado, está no artigo 69 da Lei 9.099/95. O Ministério Público somente pode oferecer a transação penal quando não for cabível o arquivamento, em decorrência do que está previsto no artigo 76. A proposta de transação não pode ser feita pelo Ministério Público em caso de ser cabível o arquivamento, está aí no artigo 76 da Lei 9.099. Havendo representação ou tratando-se de crimes de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Na lei que regulamenta os processos de contravenções penais, há a previsão de que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão de arquivamento, para salvar a aplicação do artigo 6º. Há na doutrina quem defenda que o TJ deve mandar o processo para o PGJ para que ele decida em última instância se pode ou não ser arquivado. Esse é aquele artigo 6º, lido aí linhas atrás, no caso lá dos processos da lei de contravenções penais. Bom, as comissões parlamentares de inquérito são órgãos do Poder Legislativo destinados a apurar quaisquer fatos que tenham pertinência com a função legislativa, possibilitando que o legislador possa legislar melhor em seguida. A Constituição de 88 inovou ao atribuir-lhes poderes próprios da investigação judiciária. Assim sendo, as CPIs têm também o dever de motivação, assim como os juízes, se se atribui o poder com poder, segue o ônus, que é a motivação. Os atos da CPI são submetidos ao controle judicial, houve quem defendesse que não caberia seu argumento de violação da autonomia dos poderes, mas não vingou essa posição, em respeito ao princípio constitucional da apreciação de todas as violações de direito pelo Poder Judiciário. Então, vale verificar em que consiste tais poderes. Prisão, por CPI, só pode ser flagrante, não pode ser preventiva. Quebra de sigilo, pode bancário, pode fiscal, pode telefone, mas não pode interceptação telefônica, né, para obter informações sobre sigilo telefônico, mas não pode determinar a interceptação telefônica. O STF diz que não pode a CPI determinar medida de indisponibilidade de bens, que essa medida tem natureza cautelar, somente pode ser determinada pelo juiz com o fim de tutelar os fins e os meios do processo principal. Isso também seria uma reserva de jurisdição, né? Alguns assuntos que a justiça, o Poder Judiciário entende como privativos de juízes, do Poder Judiciário. Está aí a Lei 10.001, de 2000, que dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público ou por outros órgãos a respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito. Essa lei aí é legal ser lida, né? Está aí, artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Que é legal ler, que são as conclusões que devem ser adotadas após as conclusões das comissões parlamentares de inquérito. Algumas considerações sobre o conceito de indícios. Indício é prova indireta, porque a representação do fato, a provar, se faz através de construção lógico-crítica, essa opinião de Noronha, Magalhães Noronha. O Código de Processo Penal fornece o conceito de indício. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. É legal observar isso, que alguns desconhecem, mas indícios possui definição legal. Aí, ó, indícios são provas circunstanciais ou elementos dos quais pode derivar certas suposições. Está no artigo 239 do Código de Processo Penal, que deve ser lido. E agora aqui nós temos questões de provas sobre inquéritos, sobre inquérito policial, sobre prisão em flagrante, sobre notícia e crimes também, sobre competência também, que é legal se resolver. Ao final dessas questões, a gente encontra lá o gabarito com todas as respostas.